A continuación, nos corresponde el tercer mensaje del representante de Rotary Internacional, el exdirector de RI, Temístocles Piño. Le damos 5 minutos. Buenos días para todos. Espero que hoy tenga la condición de me comunicar más directo con todos ustedes. Estos días estuvimos intentando hacer las cosas como nos parecía mejor, pero recibí algunas sugerencias y con la ayuda de mi decano Jorge, que digo que no es mi decano, mis ángeles, está siempre conmigo. Esta noche escribí alguna cosa muy rápida en español que voy a intentar hablar para ustedes. Esta es la parte más objetiva de mi presentación en la conferencia. Y a que debo presentar mi relatorio de los trabajos. Así que hablaré en español. Intentaré hablar en español. Gracias. El respeto puede decir que la conferencia se cumplió con todas las reglas establecidas por Rotary Internacional. Así es que tuvimos un excelente seminario de liderazgo con una gran participación de Rotarios, especial de los jóvenes, lo que demuestra que el distrito está bien orientado e interesado. Los panelistas fueron excelentes, contando siempre con gran apoyo y participación de los rotarios del distrito desde el comienzo de la misma. El acto de instalación fue muy bueno, con la participación de los gobernadores del distrito, rotarios y la especial presencia del alcalde, señor Alfredo Ramos. En la segunda plenaria fueron presentados temas de gran interés para Rotary, siendo reconocidos algunos donantes de la Fundación Rotaria, no de la Fundación Rotaria, de la nuestra Fundación Rotaria. ¿Correcto? Participé en la productiva reunión del Consejo de Gobernadores, que ahora no se llama más de ex-gobernadores, pero de los gobernadores, porque teníamos la próxima gobernadora, el próximo gobernador, el próximo del próximo, y como es ex sin ser, no puede, tiene que primero ser. Entonces ahora vamos a hablar de los gobernadores de 2004, gobernador de 2012, 2013, es no es una buena presentación para los gobernadores. La noche larense fue de mucha alegría y compañerismo. Tuvimos un grupo de personas que bailaban, que con su manera de bailar, expresaban lo que querían decir, no precisaban hablar. Yo, que no soy de acá, entendí todo lo que ellos querían demostrar con esta forma de bailar, y fue muy, muy interesante. Gracias. En esta tercera plenaria, escuchamos hasta ahora buenas palestras. La primera con el agente general de Rotary, un trabajo muy difícil, especialmente. En mi país se vive lo mismo. El problema de la inflación trae consecuencias muy danosas, no muy, muy buenas para Rotary y sus finanzas, porque tenemos que tener plata para hacer los proyectos. Los proyectos son pagos con la moneda de hoy y tenemos que obtener recursos con la moneda de hoy. Entonces, creo que el agente fiscal tiene un trabajo muy grande, pero dice él, yo estoy muy satisfecho porque ciertamente acá le trouxe muita plata para César, está bem, não é problema. Bem, eu também devo dizer de la apresentação de nossa fórmula para no divórcio. Eu tenho 52 anos de casado com o mesmo matrimônio, com a mesma pareja. Então, esta vacuna eu tomei quando disse, este pronto para se casar? Sim. E pronto a vacuna veio, e são 52 anos de muita vida boa, com duas filhas, quatro netos e três bisnetos. É uma vida muito boa. E para minha alegria, agora, temprano, cerquito de agora, tivemos os números da Fundação Rotária, que me encanta. Se nisto, falei ayer em português, alguma pessoa não entenderam, mas lhe digo, o braço, como se diz braço? O braço vem, como se diz? Mais que direito, o braço que é em Rotary não existiria como é hoje, não fora a Fundação Rotária. Sem ela, nós seríamos como um clube comum, que uma pessoa se reunia, falavam coisas, comiam e vão-se embora. Com a Fundação, não. Estamos perpetuando coisas e fazendo bem no mundo. Este é muito importante que este distrito tenha contribuído, porque, mire, vimos, a governadora terá 700 e poucos mil dólares para seus subsídios distritais. O próximo, 70. Pelo próximo, que está a companheira, terá 250 mil dólares para gastar com subsídios globais. Que isto significa? Significa que o distrito, mire, há uma responsabilidade para você. Por quê? Porque tem que gastar esta plata. Tem que fazer projetos. Tem que atender a comunidade. E só teremos isto porque trabalhamos este ano para isto. Bem, os advogados falam muito. Eu não queria, e se deixar, vou falar blá, blá, blá, blá, blá. Agradeço a todos. Espero que tenham entendido meu espanhol. La noite haremos de uma forma também um pouco diferente, com a participação de la intercambiada Lia, que vai me ajudar, porque lhe digo, esta é a razão que ela falar em português. Já disse para muitas pessoas. É uma formação própria. Quando eu falo coisas muito importantes, em qualquer parte, em board, em la Fundação Rotária, em outros países, faço questão de falar em meu idioma, porque tenho certeza que estarei dizendo as palavras certas. Não estarei falando, porque um discurso de 2 ou 3 horas, e por uma palavra, se vai abaixo. Então, peço perdão. Estamos, o governador é muito gentil. Ele disse, Pinho, veja que se pode, assim, assim. Estamos fazendo a coisa. E prometo que a noite será muito boa e que o dia também. Graças a todos.